3517, atenção. Afirmo, TAM 3517, passa a duna agora. Complete final, torre 118.6, tem um bom pouso, TAM 3517. Ok, 123, TAM 3517. Varig Log 65 no quadro, acelera identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha 050. 65 Mari 050, 65 no quadro. Equipe 53 no meia, bom dia. Ingressa via Quilo, pátio 3. Após, ingressa pátio principal para remota 1-3. Via Quilo, pátio 3. Após, ingressa pátio principal para remota 1-3. O 3517. São 3517, mantém aproximação, guarde pistão na zero livre. Água 3517, já estou embaixo do trabalho. Bota nema. TAM 3153, vetor para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo localizador, reduza 1809. 1809, mantenha proa 3153, só 5 milhas, que aí tem uma formação à frente. Ciente, TAM 3153, mantenha presente proa. TAM 3170, solo 22, solo 121, décima 9. 3159, TAM 3597, vento 1,50 graus, 1,3 nós. Livre pouso, pistão a zero. Livre pouso no zero, o TAM 3517. O PES, o ajuste 1014, o TAM 3153. 2353. TAM 3177. Doutor Salvador, TAM 3890, está no ponto de espera na alfa, pronto. TAM 3890, mantenha, após a passagem do tráfego na curta, teria condições de alinhar, manter e iniciar assim que tiver a pista livre? Afirmo. Sim, então, após o tráfego da companhia na curta, ali mantenha aguardando pista livre, TAM 3890. Sim, após o tráfego da companhia, ali mantém 3890. Final, torre 118.6, bom pouso. 804. Apresente o Aduna. Para o EC, realizando push, no, iniciando agora no 03, ingresso via Índia para o 03, com segurança. Via Índia para o 03, eu vou no 605, atenta ao EC. Zero, já tem um ponto de espera, o tráfego que vem atrás ainda não reduziu, está ainda um pouco veloz, vai aguardar o próximo ponto. Estou mantendo o ponto de espera 3290. Torre 118.6. Eu também, obrigado. Torre Salvador, total 9990, bom dia. Estabilizado no NLS, passou a estiar embaixo de travar. Total 9990, mantém aproximação e guarde a pista livre. Guarde a pista livre. Solo 24, livrando a direita, solo 121, decimal mais. Direita 19, grata 3597. Pando Duna, tá 3, sou 153. Sente, autorizada final, a reporte estabilizada. Parada final. Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, da 357. Voo no 804, copia. E ao voo no 804. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev. Bravo, Índia Delta, Eco Vitor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 199, decimal 8, aciona 540, meia dúzia. Autorizado, 360, decola da pista 1-0, curva à direita da El, Leda Bidev, Upper November 857. Controle 119.8, transponder 5406. Protejamento correto, chame pronto no 612 para o espectacionamento, gol no 80604. Chamará, gol no 804. Solo web 5722, pronto para o táxi, são 130 a bordo, 4 horas e 33, alterna com fim. Abjet 5722, táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera, pista no 0, no ponto de espera, torre 1-1-2, decimal 6-12, ajuste no 0 no 4, bom voo. Mi 14, Índia, Alfa, ponto de espera, 8, confirme a torre? 1-1-8, decimal 6-12. 8-6, obrigado. Solo Salvador, bom dia, gol no 607. 607, Guarulhos, 360, informação hotel, aguarde para a cópia. 24. 35 no 7, ingressa via Juliette para o 09. Juliette para o 09, ingressa, 35 no 7. O no 607, copia. 9990, total 9990, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3, total. Tá 7 para. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após Bidev. Bravo, Índia Delta, Eco Vitor. Controle 119, decimal 8, aciona 5411. Guarulhos, 360 aprovado, Upper 50, decolada 10. Curva direita, Dael, Leda e Dev. O controle 198 e o transponder 5411, gol 1607. Protejamento correto, chame pronto no 05, gol 1607. Chamará, obrigado. 5722, ponto de espera da 1-0, pronto. Objeto 7722, mantém o ponto de espera. Mantém. Zero, está autorizado, apenas atentando para o Airbus da TAM, que está ingressando agora para o 09, ok? Avisão, no 642, vai reportar para o TAM. 1890, decola 28, controle 119, decimal 8, bom dia. Bom dia. Vamos responder a 5514, centro da hotel, para a autorização. Confirme se visual com campo. Negativo. Gente, mantém a aproximação e reparte visual com campo, então 3153. Para. Dentro de um minuto, aproximadamente, vai estar aqui no sistema comigo. Assim que eu tiver, estarei copiando, ok? Estacionamento azul 4149. Azul 4149 no 01 autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi. Balsa 3153. São 3153, livre pouso, vento 1 a 50 graus, 132. Pouso livre 53. Site no 5, Brasília 360, informação hotel, aguarde para cópia. Guarda, 7 no 5, vai copiar o hotel. Logou no 642, pronto para o ataque, está alternando Salvador, 3 horas e 14 minutos, está com 110 a bordo. Confirmando 110 a bordo? Afirmo. Cliente, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste no 0, no 4, bom voo. 118-62 na porta de espera, Juliette Alfa está autorizado, 1014 no ajuste, no 642. Sete no 5, copia? Copia, meu senhor. Autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 8, aciona 5413. 17 no 5, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, curva direita, saída Gole, transição Ofito. 119, decimal 8, 5413, gol 17 no 5. Posicionamento correto, chame pronto para o espectacionamento no 04, gol 17 no 5. Chamaria, muito obrigado. Olá, Salvador, bom dia, 3153. São 3153, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, reportará, 3153. Trip 55 no 4, pronto para COP. Afirma, prossiga. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5422. Autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 190, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 198, transponder 5422, trip 55 no 4. TP 55 no 4, cotejamento correto. Confirme remota 1 no 4 que se encontra? Afirmo. Quem chame pronto para o espectacionamento? Chamará pronto, 55 no 4. No 53, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette para os 10. Desloca o mesmo, prosseguirá para a ponte 10, 131. Para o táxi, o azul 4149, POB 123, alterna Ribeirão, 5 horas mais 15. Do 4149, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, como número 2. No ponto de espera, torre 119, decimal 62, ajuste no 0, no 4. Gente, que é o número 2, vai pela Índia, pela Alfa, ponto de espera, troca torre, e o ajuste foi corrigido para 10, no 4. Ponto de espera da 10, pronto. Turno 642, mantenha o ponto de espera. Mantendo, 642. Objeto 722, decola 34, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom sábado. 290. Log 6594, torre 1086. TAM 3890, chame Recife, 12545, alternando 2085, bom voo. 2545-2085, bom dia. Um campo sobre o campo chuva leve. 722, decolado na Momo. Web 5722, contatada na decolagem, suba para o 320, saída Momo. 320 na Momo, 5722. O Web 5722, apenas confirmando a saída Momo, o Zatap e após a Lefa. Momo, Zatap e Lefa, 5722. Log 6514, vento 1540 graus, 149, a pista é livre. Tem Voo 642, a linha mantém. 642, a linha mantém. 1514, Solos 38, confirme com que altitude avistou na cidade 10. E que as pés já estava avistando? 1500, gente, chama o Solinho 1219. 121 live? Afirmativo, 1219 só. Salvador, bom dia, o Varig Log 6504. Varig Log 6514, bom dia, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3. Jorge Salvador, bom dia, Azul 4149, ponto de espera pronto. Confirme. O Azul 4149, ponto de espera pronto. Ele mantém o ponto de espera 449. Tem ponto de espera 449. Mantém 449. Alinhar e manter ao supervisor para o 4149 azul. Web 5722, chame Recife 2545, alternado no 2085. Recife 12545, alterno 2685, bom sábado, 5722. Autorizado, chame para o táxi, gol 1804. Demorar para o táxi, gol 1804. Salvador, bom dia, gol 1897, da Gol. Gol 642, contato radar na decolagem, suba para o 390, saída PUC. 390 na PUC, 642. Saída Dael, lenta após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, Upper Zulu, 1-6 e segue como rota do plano de voo. Controle 199, decimal 8, aciona 5415. Gente, gol no 897, atualizado com 5390, decolagem. Curva direita, da El Leda, após Bridge, Upper Zulu 1-6, rota do plano 198, quadro mais um. Só confirmando frequência do controle 1998. Chame pronto no 07, gol 1897. 198. Agora os 42, controle 1, 9, 8, bom voo. Salve Salvador, gol 607, posição 5, pushback chamamento. 105, autorizado, chame para o táxi, gol 607. Autorizado, chama o táxi, gol 607. O 4149. Suba para o 360, saída da El. Aguardando contato radar. Autorizou, saída da El. 360, o nível de voo. Sente, o azul 4149, agora o contato radar, 3 milhas de Salvador. Sente, vigilância radar. No 607, prossiga. Confirme, está autorizado para o pushback, estou vendo um tráfego da Gol aqui à nossa esquerda. Tente então apenas alguns instantes para iniciar o pushback acionamento. O Boeing da companhia já vai iniciar o táxi, ok? Tá ok, vai aguardar na posição. Prato. Pronto para o táxi, Gol 1804, 171 a bordo, 3-3, pela minha terra campina. 04, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, ponto de espera torre 1-9, decimal 6-12, ajuste no 0, no 4, bom voo. Via Juliette Alfa, ponto de espera 1-9, no 0, no 4, obrigado, bom dia. Voo no 607, após a passagem do Boeing da companhia, inicia o prospeccionamento, chame para o táxi. Após a passagem do Boeing da companhia, inicia, chama o táxi no 607. Voo no 642, chame Recife 2545, alternando 2685. 545, alternando 2685, vaso 2, pirata, bom dia. Salvador, Gol no 605, informação hotel, autorização de ingresso para o Galeão. Gol no 605, informação hotel, confere, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 199, decimal 8, aciona 54, 1-6-12. 360 para o Galeão. Aprovado, decola da 1-0 na da El, Leda, após Leda, Bidev, intercepta Upper November 8. Conforme. 1198 é o controle, 5496 no transporte, do nível 360. Planejamento correto, chame pronto para o espectacionamento no 03, Gol no 605. Chamaremos para o espectacionamento no 03. Decolada 10, 150 com 10. Autorizado, alinhar e decolar, Gol no 804. Para o táxi, o Gol 1607, estamos com 118 a bordo, 4 horas e 20, alterno Galeão. 1607, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 6 dúzia, ajuste no 0, no 4, bom voo. Gente, aprovado Juliette Alfa, ponto de espera torre 186, 614, ajuste o Gol 1607. Paulo Salvador, Gono 705, portão 4 para o flashback de treinamento. Autorizado no 04, chame para o táxi, Gol no 705. Autorizado, chama lá, 705. Transfere controle 198, decolado agora as 49, bom voo. 198, obrigado, bom dia, Gol 804. Controle Salvador.